pedem perdão, depois perdem a paciência e o próximo passo. Pequenos pecados esquecidos tão depressa quanto feitos. Sempre não é para sempre. Padres não podem prever pecados. É presente o perigo. Somente palavras não curam, mas aproximam as mãos. Sou a próxima.